Eu sei, você sabe o que mudou nessa cidade. O gospel rap é o som, todo mundo acha muito bom. Eu sei, você sabe o que mudou nessa cidade. O gospel rap é o som, todo mundo acha muito bom. 5 anos se passaram até aqui, mas ainda muita coisa para ver e ouvir. O nosso movimento cresce a cada dia, das ruas do centro até a periferia. O hip hop gospel vai fazendo história, mas só se lembra quem tem boa memória. Uma rapaziada começou a se juntar e umas ideias começaram a rolar. Todo mundo que chegava tinha algo em comum. Hip hop era o som número um. Além do fato de todo mundo ser cristão, seja desde que nasceu ou após a conversão. Mas só isso não era suficiente, as letras também tinham que ser inteligentes pra poder alcançar a rapaziada que só quer saber de uma vida errada. Mas nem tudo era só descontração, faltava apoio da igreja e divulgação. Seríamos chamados de loucos com certeza, além do nosso rap ser uma autodefesa. Eu sei, você sabe o que mudou nessa cidade. O gospel rap é o som, todo mundo acha muito bom. Falaram que mudou nessa cidade depois que o gospel rap ganhou notoriedade. Muita gente conheceu a palavra de Deus, e quem aceitou deixou de ser ateu. O resultado está aí pra quem quiser ver. Nessas o rap do comando RC e o toque de paz de Carapicuíba, revelação do hip hop gospel na ativa. Da zona norte vem a alternativa C. MC Dom apenas começando, manda ver. MC de Cio da Vila Industrial vai na boa explicando a real. Tá rolando som lá na Baixada, God's Power é o nome da rapaziada. Na zona sul não poderia ser diferente. Atitude rap abalando sua mente. DJ Mr, DJ Jaime e Pepeu, Dr. Billy, DJ Pancho, você e eu. Tô chegando, tô na área, não tem jeito. Mais do que espaço, o que eu quero é respeito. Eu sei, você sabe o que mudou nessa cidade. O gospel rap é o som, todo mundo acha muito bom. Apesar da falta de oportunidade, nossa galera vai cantando por toda a cidade. Muita gente boa, muita gente de talento, fazendo hip hop e gospel um grande movimento. Pra muitos, somos fanáticos e loucos, mas vocês não viram nada, ainda é pouco. Divinidade, nós temos de sobra, pois o Senhor aperfeiçoa em nós toda boa obra. De salvação, cura e libertação, usando e abusando da nossa liberdade de expressão. Seguimos fortes cada vez mais, nós temos a fórmula mágica da paz. Vem sentir, vem provar, vem experimentar. Tenho certeza que você vai se amarrar aí. Muito mais que um barato, uma curtição, algo novo pra abalar seu coração. E como eu vai poder dizer, eu acredito no poder da força de Jesus Cristo. Ilumina minha alma, louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Eu sei, você sabe o que mudou nessa cidade. O gospel rap é o som, todo mundo acha muito bom. Mandando um salve aí, DJ Sacerdote, Apocalipse 16, Face da Verdade, Eclesiastes, Voz da Profecia, Fabião Luz, o final, firma, Amaury Fontenelle, galera do hip hop do Rio, Recife, Salvador, Candeias, Porto Alegre, Uberaba, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Londrina, Joinville, Brasília, Santos. Vamos firmar no Brasil inteiro, gospel rap é o som, pode crer.